espreita, que o guarda com carinho, que o encoraja e o respeita. Um brinquedo vai até onde nos leva a imaginação e mora no cantinho mais feliz do nosso coração. Um brinquedo é um irmão com quem podemos sempre contar e por isso nunca devemos sequer pensar. Imaginação.